Lima, Quilo Bravo. Sem decolagem autorizada da pista 17, vento 1,10 graus, 1,19. Continue na aproximação, reporte na curta final, pista 17, Alphaville Juliette. Para a final da 17, Alphaville Juliette. Juliette, Alphaville, solo 59, libera a direita, solo em 1,209. Nada. O solo Salvador Oxenero 6142, posição 7, por bem acionamento. Oxenero 6152, autorizado, por estacionamento, se matar. 6142, confirma? Afirma, autorizado, por estacionamento, se matar. Pode chamar. Alfa Victor, parte 3. Então prossegue de Alfa Juliette e mantém posição antes da Juliette, por gentileza. Antes, manter a Juliette. Victor, uma boa tarde, até a volta. Quilo Bravo, tem. Posição na Juliette, aguardar. A aeronave da Oxenero foi autorizada por último 06. Após a mesma autoriza o senhor cruzar o pátio, ok? Alfa Vitor Juliette, livre pouso no 7, 1 centena, 1,12, Alfa Vitor Juliette. Livre pouso para o Alfa Vitor Juliette. Que Romeu Romeu, muito boa tarde, prossiga. Gente, você encontra-se no pátio 3, confere, decola da 1-0. Está autorizado para São Paulo, 400 nível, decola da 1-0, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta peso do Lono 6, prossegue Bravo até o Zulu Bridge, conforme rota apresentada. 5172 no transponder. 120.8 é a frequência do controle. Já mais correto, tem livre acionar com 30 pessoas a bordo? Já mais correto, tem livre acionar, me chama quando pro táxi. Que vai com destino a este pátio, ok? Após o ingresso do mesmo, é o Alfa Vitor Juliette que está pousando. Assim que ele ingressar no pátio, você pode taxar e reportar na interseção Romeu Papatango. Mantém mesmo, porque não tiram o finger daqui, né? Tudo bem, então. Então me reporta, por gentileza, quando totalmente pronto, porque a aeronave está esperando a autorização do senhor e o senhor não me informou que não tinha iniciado. Mas sem problemas. Me reporta quando totalmente pronto, 6142. O 6142 está completamente pronto, senhorita. Inclusive aqui agora o que faltava, que foge completamente ao nosso controle, era o rapaz da Infraero para remover esse troço que fica colado aqui do lado da nossa aeronave. Então agora nós estamos completamente prontos para ele estar recolhendo. Ciente, comandante, você vai manter a posição e vai aguardar, porque a aeronave está aguardando há mais de 5 minutos ali na posição, porque você já estava autorizado. Mantenha a posição e aguarda. O Juliette Alfa Vitor está autorizado, emprestado em direto para o Zampari. Procede via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama a torre, 186 para o cruzamento da nossa série. 4 Alfa Vitor, Juliette. É 1-4-2, coordena com a equipe de solo. Após a passagem do tráfego de pequeno porte em retaguarda, autorizado o posto no 07. Muito obrigado, vai coordenar. Na sua frente, o céu na sua frente, reporte alinhado na cabeceira 17, Whisky Yankee Uniforme. Tchau, boa tarde, Alfa Vitor Juliette. Cruzado, cruzamento, prosseguir para o pátio 5, Juliette, Alfa Vitor. Salvador, boa tarde, é o 4131 da Azul, para autorização Campinas, nível de voo 380 com a Novembro. 4131 da Azul, estou autorizado para Campinas, 380 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta pelo Zulu no meio, prossegue conforme rota apresentada. 5415 é a frequência do controle e 120, decimal 8. Correção, 5495 é o seu transponder e 120 decimal 8 é a frequência do controle. Então entendeu que está autorizado para Campinas, nível de voo 380, decola da 10 no perfil da Dael, Leda e após bridge, está pendulou no meio conforme nota do plano. 5495 no transponder, 120 decimal 8 é o controle do azul, 4131, está na posição de número 8, já pronto para o spec acionamento. 4131 vai aguardar a proposta, assim que a aeronave da Avianca inicial, o parque está autorizado no 08. O 6114 é quanto passagem? Pessoas a bordo da autonomia e alternativa, por gentileza, Ocean. Estou aguardando a comunicação de vocês aí, temos 127 a bordo com 3 horas e 40, alterando a tal. Segue via Pátio, Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, 118,5. O altímetro marca 1012, tem bom voo e até a próxima, Ocean. 1012 no altímetro, pátio de Alfa lá, 128 decimal meio, até daqui a pouco, 6142. Até. Paulo Salvador, Papa Romeu, Isco Romeu, Romeu, acionado para o táxi com 6 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna 125. Romeu, essa visão com tráfego. Está autorizado até a saída do pátio 3. Reporta como visual com tráfego da Oceané. Até o pátio 3, reporta a visual com tráfego. Pado 63, eu sei, ó. Patrulha 31 tá pronto, pode iniciar. Afirmativo. Iniciando na 8, então, 431. Meu Romeu, vai seguir o tráfego da Bianca, de Apache, Índia e Alfa, igual no ponto de espera, 1886. Pode metro marcar 1012, tenha bom voo, até a próxima. Obrigado, boa tarde. No 2, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Mantém, meio. Papa Tango autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 1-7. Dois meia, seu solo 1-1, chame solo 1-2-1-9. Solo 2-1-9, 3-2-6. Puxoner 1-1-4-2, livre decolagem, 110 graus, 1-2-9. Olha, colagem. E a alfa lá de mato, 3-2-6. Solo azul 4131, pronto para o taxi 77 a bordo, 4 horas, retorno em Ribeirão Preto. 77, 4 horas, Ribeirão, confere? Afirmo, 4131. 4131, taxi Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.6, 1012 na última. Índia Alfa, ponto de espera, chama 118.6, 1012, o azul 4131, obrigado, uma boa tarde, bom pronto. Para você também. O 863. 26, após a passagem do tráfego azul, ingressa via Juliette 201. Após a passagem do azul, vai ingressar via Juliette 326. Pelo 649 para Ilhéus, mantendo escuta a guarda cota por 21. Coleta direta. O Chanel 1142 decolou o Zuno 3, chame agora o controle na frequência 1208, uma boa tarde. 1208, 1142, boa tarde. Tenha. Whisky Romeo Romeo, autorizado a decolagem, o vento 110 graus, 1-2-9, Whisky Romeo Romeo. Whisky, Romeu Romeu decolou Zuno 4, chame controle na frequência 1208, uma boa tarde. Romeu Papatango tem livre decolagem da pista no 7, vento 110 graus com 10 nós, Romeu Papatango. Tem um ponto de espera, 4131. Torre, Papa Romeo, Índia November Alpha, na rotatória, visual com campo. Aproxima direto para 17, reporte na curta final, 110 graus, 10 nós, o Índia November Alpha. Está na curta final, o Índia November Alpha. Papatango decolou Zuno 6, na minha escuta até passar através da 28, Romeu Papatango. Em ciência, Romeu Papatango, manterá a escuta do controle, Romeu Papatango. Na escuta da torre até cruzar o prolongamento da 28, Romeu Papatango. Não copiou a mensagem, Romeu Papatango. Mantenha a escuta da torre até cruzar o prolongamento da 28, Romeu Papatango. Ciência, manterá a escuta até o prolongamento da 28, Romeu Papatango. Azul 4131 ali, mantém cabeceira no 04131. Índia November Alpha na curta final a 3 milhas do campo. Livre pouso no 7, 110 graus, 1 dúzia nós, Índia November Alpha. Livre pouso 110 com 12, Índia November Alpha. Afirmativo, pista no 7. Pista no 7. Autorização Aracaju nível 150. 5627, para Aracaju 150, mantemos. Escuta e guarda a cópia por gentileza. Guarda aí. 208, Romeu Papatango. Transfere controle 1208, Romeu Papatango. É a leda direta. Após decolagem, curva direita. 5424 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Cotejamento correto, contrapuxo no 02. Cruzou a final da 28, está afastando o rumo nordeste em ascensão para o nível 050. deve receber informação de queda do tráfego. Decolagem, 110 graus, com uma dúzia nós. Salvador, boa tarde, eu tenho 5491 estabilizado na final ILS, dá um zero. 5491, boa, continue na aproximação, vento 110 com uma dúzia, informarei pista livre. Sempre continuar na aproximação, aguardando pista livre, 5491. Solos 20, autorizado backtrack, reporte pista livre, Indy November Alpha. Salvador, boa tarde, Oxanel 6321, informação para a cópia. 6321 para Brasília, prepara árvore, transição elétrica e aguarda a cópia, por gentileza. Árvore, leva, guarda no pé escuta, o 6321. Xané, 6314, LS-114, número 2 para pouso, o vento 110 graus, uma dúzia nós, informarei pista livre. Entendi, LS-114. Trip 5491 tem pouso autorizado no 0, 110 com uma dúzia nós. Sempre pouso autorizado na 1 do 0, trip 5491. Sente, uma boa tarde, Indy November Alpha. Xané 6314, está passando marcador de terra. Gente, tráfego à frente na curta final da 10, 120, 129, o 6314, reporte na DR. 6314. 5491, solo os 24, libere a direita, chame solo 1219. Agora a direita, olhando o solo 1219, aqui 5491. Salvador, 5491, livrando na sua escuta. 5491, Alfa Kilo, parte 3, posição 03 na parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Você já confirmou a posição, senhora, do Bipre? É, 03, no parte 3. 03, parte 3, 5491. Trip 5627, pronto, cópia? Pronto, cópia, 627. Autorizado para Aracaju, 150 é o nível, decola da 10, sai da Pucajama direto, após decolagem, curva à esquerda. 5453 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado Aracaju no 150, cabeceirão no 0, Pucajama, Jamo DCT Aracaju, curva à esquerda após decolagem, 5453 é o transponder, 128 é o controle. 120.8 é a frequência do controle, me chama quando pronto para o curso. 120.8 é o controle, me chamará. Ocha 6321, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Autorizado para Brasília, 320 ao nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta Pesulu 17, prossegue até o destino. 5446 é o transponder. 120.8 é a frequência do controle. Autorizado Brasília, nível 320, via Antezulu, 1-7, decola da 1-0, sai da Abo, transição elétrica, transponder 5446, o controle de saída 1-20.8, Chanel 6321, está na remota. Tem, chama quando pronto para o curso. Olá. Serra Alfa, prossiga. 4 pista que decola. Sente, mantenha a escuta e aguarda. Olá, boa tarde, na minha 34, sua pista. 6314, prossegue de Alfa, chamando para Juliette. Alfa, com a pista, na minha 4 Serra Alfa, pronto, cópia. Autorizado para Serra November Delta Hotel, 120 é o nível, decola da 10, sai da Momo, Cósito, direto, após decolagem, curva esquerda. 5175 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. É da Momo Código Direto, 5175 no transponder, me chama pro táxi, meu táxi 3, tem livre acionado.